Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o le... Não tô te ouvindo, me acompanhe! Pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega. Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega. Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega. Que bom de bunda tarada, que bom de tarada, que bom de tarada, tarada. Que bom de bunda tarada, que bom de tarada, que bom de tarada, tarada. E aí, DJ DK Beats, próxima estação, cachorro. Sucesso. E aí, Guilherme LK, rei do lança. Lança a música pra caralho. E ela foi pra favela, louca e doida, meu bom. Passou de shortinho curto, fumando no bom. Tá podendo escolher qual que vai dar atenção. Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega. Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega. Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega. Que bom de bunda tarada, que bom de tarada, que bom de tarada, tarada, tarada. Que bom de bunda tarada, que bom de tarada, que bom de tarada, tarada, tarada. Solta a batida. DK Beats, próxima estação, cachorro. Sucesso!